Salvador, boa noite. Eu sou 5563 Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, graças a Deus. Siga. Portão 8, senhor. Afirmo. Do pátio 1 mesmo. Oi? É, 08 do pátio 1. 8 do pátio 1, tá certo. 08, direita, fechada, não. Negativo, é pra seguir em frente. Bom dia, TAM 3520, identifique, chegada da Mari, desça para o nível 050. Autorizado, ITAP, TAM 3520. É o 3520, desça sem restrições para 2000, o ajuste 9095, informe na final do procedimento. Cuidado, 3520. Yucan 3520 no ILS X-Ray. Porta final do procedimento, chame a torre Salvador 118.95, tem uma oposição 3520. 1895, Yucan 3520. Salvador, Yucan 3520, bom dia, passando externo no ILS X-Ray, estabilizado. Bom dia, Yucan 3520, cheque técnico, pouso pistão 0, vento 1, 60 graus, 049. Machado travando, livre pouso na 10, Yucan 3520. Na sala 58, libera direito, mantenha a escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Direita, Alfa, Juliette, portão 3, direito, 2-0. 173. Informação Charlie, autorização 380 para Guarulhos. Confirmou a hora da ABT? Confirmando o horário de decolagem 5h30 do Lu. Não tem um plano no sistema, tem que aparecer aqui, eu chamo para 4. Gol 9734. Só para a cópia, gol 9734. 30 Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL. Lida após voo, posição Motiva. Motiva intercepta, perdeu na 0, consegue conforme a nota do plano. Achando o transponder 5564, controle 120, decimal 80. Guarulhos, 360, decolando a 10, Eletael, Linda, Módiva, interceptar para o jogo 10, motor 208, 5564, o 11173 e a rota do plano. Correto, esse montante que estiver aqui, senhor. Contarado. bom dia, CIP 329, achando em identificação, desça para 2 mil pés com ajuste 10-15, chegada Bonfim. Foi igual 11, 73, posicionamento, posição 11. Foi dando aqui que precisa, ministro de táxi, 1973. Vai, 1973. No ponto de prep para onde para a colégio, é o 9-3. VIP 5329, só livre a sinal do procedimento e informe estabilizado no localizador. Livre procedimento, informará no localizador 5329. Linda Cola 1963, Antônio 70 graus, 059, ajuste 1015. Linda Cola de KDL. Autorizado, Aracaju, nível de voo 190, decola pistão na zero, curva esquerda após, com Pupuca, gema após Aracaju. Acendo o transponder 5561, controle 120, decimal 80. B08 é o controle. Chama pronto, portão 3. Então, 3520. Controle 1209, Mongol. 208, Mongol 173. Salvador, gol 1173. Mongol, gol 1173, contato radar decolagem, para o nível 360, está autorizado o LIDA. Autorizado o LIDA, para 360, gol 1173. Receptando o lock, o trip 5329. Trip 5329, completa final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, boa noite. Torre trip 5329, estabilizado no lock. Trip 329, continua a aproximação, informa com o trem checado, ajuste 1015. 1015, informará baixar o trabalho. Para 225 por 40 milhas. 7-1-1-3, livre de desvio. Livre de desvio, 1-7-3. Após desvio e bridge. Após desvio, ajudou a pressão bridge igual no 1973. A gente dá 1-1-4. Passou externo, baixado travado, já avistando 5329. Sente livre posto, pista na 0, vento 1-1-8-0 graus, 0-6-19. Livre posto, 329. Five.